1-6-5, fax à direita via Índia, ponto de separatório 395-0. Direita Índia, ponto de torre, 18-9-5, ator. 18-9-5, ator. Coleta Costa, porte na rotatória. Tornará na rotatória, Delta Costa. Avisa o carro, 19-8. Azul 19-8, chame torre na sequência, 1-9-8, 19-5. 18-9-5. Qual a área do plano, 2-7-6-6? Ajuste 0-1-5. 0-1-5, ajuste, autorizado o pouso 6-9-8. Em reforma, tem um tráfego agora a 5 milhas no setor norte, não interfere na sua aproximação. Tráfego sequenciado na retaguarda para pouso na pista auxiliar. Sim. Local, circuito de tráfego da pista 1-0, coladão 1-0, coordenação com a torre para ingressar no circuito, ao no meu pé. Acionando no transponder 0-1-5-7. A torre 1895. Semana 1 no meu pé, do circuito. Ancora, Eco Data Fox, comentou aí na sequência, 9-8, décimo 9. 1895, graças. Boa tarde, Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, torre seguinte, vertical do Cerro. Intercept agora, logo no final da 197, reporte através da RMA, número 2. Tráfego da Azul agora, 3 milhas para a pouso na 190. Reportará através da RMA, o Eco Delta Fox. Posso esperar o barco 1-0, pronto, com 6-3-5. Puxa, 6-3-5-5, em Braia da Azul. Curta final, após autorizado a linha e manter. 30 pontos, passagem da aeronave da Azul na final, a linha e mantém o 2,5 milhas em baixo travado. Ajustado, pouso autorizado, pista 197, vento 1,40 graus, 1,09, Eco Delta Fox. Delta Fox, livre de pouso 1,7. Formação novembro, autorizado Recife, via rota do plano de voo, nível 370. Decolo da pista 1-0, curva esquerda, saída Fuca, transição Aracaju. Transponder 5006, controle 120, decimal 80. Recife, autorizado 370 para Recife, via rota do plano, decolo da 1-0, confere a curva à esquerda, no sentido saída Fuca, transição Aracaju. Transponder 5006 e o controle 120, decimal 8, voo 1-6-2-0. Está confirmando 370 nível. Confirmado, 370. Correto, chama pronto, vou no 620. Câmara. Salve, Salvador, boa tarde, Azul 6998. Azul 6998, Alfa, na ponte antes da Juliette. Alfa, no ponte antes da Juliette. Para o Zexo, Azul 4118, com 028 de autonomia, 90 após a alterna Galeão. Azul 4118, táxi à direita via Índia, ponto de separatório 1895, ajuste 1015. Direita Índia 1895. Posso dar a 101-542, 41-1. 1097, totalmente fora do Shrek. Tá pronto, 1097. Autorizado, Chantaque, 1097. Área 2733, táxi autorizado, reporte na táxi e hotel, altimetro 015. Hotel Belfort, área 2733. Gente, 03. Passou no 18, passou no 18, da 10 está pronto. Azul 418, autorizado, né, manter pistão no 0. Ali manter pistão no 0, azul 418. Controle é o Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, prossiga. Lava o setor, prossegue para a pouso da Neymar. Mike Romeo Alfa, reporte de Alfa, local de pouso. Romeo Alfa. Controle de Salvador, boa tarde. Xené 6355, cruzando 1600 para Style. A Xené 6355, contato radar decolagem, suba a via saída da EL para nível 360. Vento sobe via para o 360, a Xené 6355. Azul 418, decolagem autorizada, pistão na 0, vento no 40 graus, 1 a 0. Autorizada, decolagem pistão na 0, 141, 1 a 0. Azul 5, controle 208, bom voo. 208, obrigado, boa tarde. Azul 4118. 8505, confirma o setor de sobrevoo. Quantas milhas? Motor, azul 4118, cruzando 1500 pés, perfil da saída Arbor. Azul 4118, contato radar decolagem, suba via saída Arbor para nível 360. Sobe via ao 360, azul 4118. Controle o Mike Romeo Alfa, na final para animar. Controle, copiou o Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, frequência livre. Alfa. 733, pronto, cruzamento. Gente, só manter a posição, 733 e chame 18958. Bom, 097, mantenha o ponto de espera. 8505 da Bravo. Papa Romeo, Delta Lima Mike, esse ano código 5544. Curva à direita no corredor Axé, a ONU meu pés. Aguardando para prosseguir para o setor uísque. Aciona transponder 0167 e o controle 1208 a torre 29. Correto, Força Aérea 505 no Pátio Militar, chama para o né? Cuidando nível 190, aguardando autorização para o nível 340. Estabilizado, azul 2789. Azul 2789, estamos correndo, até o final 1-8-9-5. Romeu Delta Lima Mike, utilizado voando para o Tip Costa. 789, estabilizado, passou já o Jacinto, baixou o caminho. Azul 789, em tráfego avistado, ajuste 9015, continua a aproximação, aguarde pista 190 livre, 37 da Gol, iniciando rolagem. O Azul 4198 poderia voar a posição Elefa? Autorizado voar Elefa, Azul 4198. Elefa, Azul 4198. Pouso 2789, pouso autorizado, pista 90, vento nosso 50 graus, 089. Gente, azul, 2789. Gol 1097, decolado 19, controle 208, mau voo. 208, obrigado. Pouso 1097, boa tarde, cruzamento 07. Gol 1097, contato radar, decolagem, subavia, saída da arma para nível 360. Saída Arbor para 360, voo 1097. R6355, chama centro Recife na frequência 125 decimal 1, lanterna 133 decimal 95. Secundária 133, decimal 95, oceanema 0733 autorizado alinhar e manter a partir da taxa do hotel. Azul 2789, solos 21, libere na Eco, chame solos 211. Eco 211, azul 2789. Salvador, boa tarde. O Santos 835, 6 da novena. 3835, informação novembro, aguarde 4. Salvador, boa tarde, Azul 2789. Azul 2789, Alfa Kilo, parte 3, posição 3 Lima. Alfa Kilo, parte 3, 3 Lima, Azul 2789. Vai chamar centro azul 4118 em 1926.0, alternando 1228, azul 4118. Obrigado, boa tarde. Rotatória 2733, decolado às 23, por esquerda ingresse circuito da 10, está livre no circuito completo, reporte nacional. Afirma, curva à esquerda, está livre no circuito, reporte aí nacional, rotatória 2733. Via rota do plano de voo, nível 360, cola da 10, curva à direita, saída da El, Leda Motiva, transponda 5001, controle 1208. Autorizado 360 para Confins, decolada 10, curva à direita, da El, Leda Motiva, 5001, transponder 208, o motor, 3835. Correto, está 3835, chama para o feedback, está na conta. Oxané 63 no 4, táxi autorizado até o ponto de escalha da pista 10 via Fátima Uni Índia, quando lá 12 18 9, ajuste no 0 no 5. Meu data Lima Mike, mantenha nível 190. 190 de Alfa Lima Mike. 097, tudo restrito ao nível 190. Restrito ao 190, já está agora, vai passar um pouquinho, 1097. Teve tração para evitar tráfego, curva esquerda na proa 230. Esquerda 230. O Delta Lima Mike está 190, tem tráfego esquerdo aqui. Ok, curva esquerda sobre vetoração para evitar tráfego a 280. Jota aí, manda com a curva esquerda 280. Eita. Ok, voo no 097, consegue subida para o 360. Para o 360, valeu aí, irmão. E assuma na navegação na proa de alerta, voo no 097. Mãe Delta Mike mantém do centro e... Posição, Delta Lima Mike, mantém o centro de São Paulo. Até 190, Delta Lima Mike, pro 280. Sábado linha em decolar, pistão na zero, vento no 20 graus, 1-0 nós. Informa o cara, vão perto do vento na zero, sem interferência. Autorizado, time taxi, tá 3835. Roda. Força aérea 2732, agora, pista no 7 autorizado, tocar RMT, vento no 30 graus com 10 nós. Autorizado tocar RMT, pista no 7, 2733. Patrulha Vojira faz isso. Roger, via Mare Rifle, via to Central Flight Level 05. Só falando, meu Delta Lima Mike, é só uma navegação na Pro de Quartz, ainda é restrito 190. Na 0, Quartz, Delta Lima Mike. Boa, no 69, aguarde. Isso é de imediato, boa, no 69. Delta 1620, solicitou decapulamento na posição 9. Gente, no 1620, vou manter a posição na posição 09. Gente, mantendo. Coordenação com o centro para o próximo... Perfeição a voar. Tabog. Agora. Tabog negativo. Vou ir na proa. Sob vetoração, na proa 250. Proa 250. Delta Lima Mike corrigindo, vou na proa 220, 220. 220, Delta Lima Mike. Proa 097, chama o centro 1260, até 1288. 260, 283 no 4, decola 230, controle 208 no 1. 208, obrigado. Vou chegar na minha 304, sério, boa. Bom controle. Vou chegar na minha 304. Contato radar, suba a vista aí da Momo 340. Da Momo 340, 304, um pouquinho perto de Momo. 02633, tocou MT 97 agora, aos 3. Correr à direita, vai ter que interceptar a final da 1-0 pela direita. Reporte na final, Força Aérea 2733. Cruzar à direita, consertar a final da 1-0, reportará 2733. Salima Mike, está agora a 50 milhas oeste de Salvador, assuma a navegação na proa de Porto Seguro, continue a ascensão e chame o centro. Frequência 260, até 1288. Pista no zero, vento no 20 graus, 1-0 nós, confere 27 e 3-3. Cadê o Brutal Kardec, pista no zero, 27 e 3-3. 460 já vai ser autorizado para chegar. Obrigado. Salvador, 18 em Amado. Boa tarde. Informação é a Covenda. Covenda para controle? Boa 969, sem identificação, dessa vez chegada bom para 4.000 pés, ajuste na 095. Bom, para 4.000, 0.095, pode chamar. Controle, eu estou ajudando a Serra, para a esquerda, para a esquerda. Serra, 2.510, reporte para a esquerda. Do táxi via Patiúna, táxi Índia até o ponto de espera da pista no zero. No ponto de espera, torre 18, decimal 95. QNH 10, 15. Pátio Índia e a Quai 1895. Seguinte, nós ajustamos 3.83. A ponte atingindo meu pé. Esquerda, terra do vento, a ponte está atingindo meu pé, 1733. De coordenar após o toque na 1-0, a operação do procedimento ISR, o ILSX aí, da pista 1-0. Sim, será coordenado com controle, mas já adianto que será sujeito ao tráfego. Agora na terminal, estimado de, nos próximos 15 minutos, 15 a 20 minutos, uns 3 pousos. Ah, tá ok. Vamos fazer esse toque aí, se tiver os tráfegos, a gente aborta. Acima, tá livre no portão 09. Tá, você me torna, eu tô então, no norte, deixa eu falar. Qual é o Serra, tô sem do nome estado, reporte fiscal do farol de vapor, ajuste na 05. Sara 2733, está livre a base e toque remetida na 1-0. Vento 1-2-0 graus, 1-0 nosso. Está livre base, toque remetida na 1-0. O Sara 2733. Hotel Juliette Serra, tráfego caro, perna do vento girando base agora para 1-0, reporte visual. Igual Serra, porta número 25, tudo na contrário. Juliette Serra mantendo separação visual com tráfego, autorizada a perna do vento da aula 7 pela direita, reporte girando base. Serra, senhor, está visual com tráfego, falta 2 na base para 1-7. 2-0-9. Confirme! O número está livre no portão 02, chama tarde. Autorizado, saber o portão. 235, caro, agora curta final, após autorizado ali, mantém. Pode passar de atrás, ali, mantém, está 3235. Está 3145, autorizado Galeão, rota conforme o plano de voo, nível 360, saída da Euleda e Irumi. Decola da pista 1-0 após a decolagem, primeira curva direita. Transponde 5024, controle 120, decimal 8. Correto, chama pronto, portão 1-0. 3-3-3, tocou RMT 3-7, curva esquerda, fundo a 1500 pés, atuando a rotatória, e na rotatória é o ponto para transferência. Controle já ciente da solicitação em aproximação extrema. Afirmativo, tá, o 2733, cruzando a esquerda, atuando a rotatória, na rotatória, reporta novamente o 2733. Juliette Serra da Barra, passagem de trabalho para 17. Sr. Juliette Serra, pouso autorizado no 7, vento 140 graus, 109. Portal 1-0, autorizado, Sumatec. Autorizado para a parte 3-4. 3-5-0, portal autorizado, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-0. Força aérea 2733, suba 3 mil pés e transfira o controle 208. Para 3000, 208, 2733. Solo 1169 para o táxi, estamos com 184 a bordo, autonomia de 4 horas, voltando na Galeão. 1169 autorizado táxi, direita índia até o ponto de espera da pista 10, no ponto de espera torre, 118, decimal 95, QNH 105. Autorizado índia, ponto de espera da 10, vamos pronto, 295, uma boa tarde, bom trabalho. Voo número 20, seguindo o banco da companhia, autorizado táxi via parte do táxi da Índia, ponto espera torre, 118, decimal 95, QNH 105. Limpo 07, confirme o setor de sobrevoo. 4335, contato radar decolagem da via CBDS para o nível 360. Controle de Salvador, boa tarde, 3190, 190. 4190, sendo indicação da CBDS da Mari para o nível 050, ajuste no 0-1. 050, via Mari, 0-1-5. Número 9, autorizado decolagem 1-0, vento no 3-0 graus, 9-9. Vento no 0, o gol 1-1, no cena. São Salvador, a sua Alfa X-Ray November. Alfa X-Ray November, mantém posição agora. Aguardo. Limpo 07, autorizado Salvador, Salvador, TGL na pista 1-0, com a 1.500 pés, curva em coordenação com a torre, Aciona 0167, controle 120.8. Nossa, 180 de cima. Código 1869, vai atingir 4000. O 1869, desce para 2, você faz o ajuste na 05. 2000, 6500, 869. 40, tá na Campinas. Limpo 07, cotejamento correto. Acionamento táxi, torre 98, decimal 95, Senegal no 05. Controle Salvador, boa noite. Gol 1169, decolou, Tadael. Gol 1169, contato radar decolagem, tudo havia saído Dael para nível 360. Dael, 360. Após 2000, pode voar a Mótiva? Gol 1169, mantém a perfil de saída. Mantém o perfil, grato. Gol 1169. Gol 1869, reduz o velocidade para 1970 nós. Para interceptar o curso do localizador, curva esquerda para 130. Esquerda 130, reduzindo 1869. Establishing final approach course, Brazilian Air Force 2591. Brazilian Air Force 2591, contact tower 118.95. Thank you very much, 118.95, have a nice day. Oceanair 6210, acionamento passando sobre a chegada Mari para o nível 060, ajuste no 05. Zero descida, sobre a chegada Mari para o nível 060, continue approach and stand by runway vacated. Roger, continue approach, stand by runway vacated, 2501. O Olimpo 07, só para informação, eu tenho uma aeronave, o Embraer, 190 para pouso na 10, Fabiano. E tenho também o Forçário 2733 em procedimento de toque remetida na 10, isso vai ficar sujeito ao tráfego, mas ela me escuta para a ferramenta. Eu estou ciente do seu acionamento, isso está sujeito ao tráfego, mas ela me escuta e aguarde. Tá 3145, mantém o ponto de espera agora. Mantém o ponto de espera, 3145. No 620, decolou agora aos 45, controle no 20, decimal 8. 208. Decimal 01, no reporte ao término. Saída fuga 370, 620. Roger, clear to land, runway 10, 259 is it. Boa noite, minha nave, reduzo para a velocidade de aproximação, aguarde as três de comunicação. Baixada 8, minha nave. Passada 2733, curva esquerda para 165, limite, curso do localizador. Esquerda 165, passada 2733. 1869, chame torre na frequência, 198, decimal 95. 195, ó. Salvador, 1869, passou turno agora estabilizado. 1869, continue a aproximação para a autorização de posição número 2. É, chamada. 2235, chame Cabo Recife na frequência 125, decimal 1, noverna 133, decimal 95. Recife é primária, 325. 125, decimal 1, noverna 133, né? Salvador, o Gol 1169, possibilidade de voar Monte, vai dar presente? 3145, após o azul, pode olhar em matéria. Ouvi? É, após o Embraer da FAB, pode olhar em matéria? Não, eu tenho outro tráfego em aproximação, mas tenho ponto de espera aguarde. Eu tenho mais dois pousos, ok? Ah, tá ok, então vamos aguardar. Estamos interceptar com o localizador com a esquerda pela 130, desce para 2.000 pés, ajuste na 0.5. Esquerda 130, desce para 2.000, para interceptar o lote no 0.5.2.3.3. 2591 on ground at 48, turn right and contact ground 121, decimal 1. Roger, Alpha Kid on Echo and contact ground 121, that's 1, thank you very much. Salvador Ground, good afternoon, Brazilian Air Force 2591, like it is on Echo. Brazilian Air Force 2591, approve the taxi via taxi Alpha, report at the taxi Delta. Roger, via Alpha, call you back from Delta 2591. Rádio 6919, autorizado Campinas, via Pesoluna 0, Pubave, nível 340. Saída da El, Leda Motiva, decolada Fissuna 0, pode decolar de primeira curva direita. Aciona 5043, controle 120, decimal 8. Azul 6999, roda 0 para Campinas, cura nível 340, vai via rota do plano, decolada da Fissuna 0, primeira curva direita, saída El, Leda Motiva. É Pesoluna 0 por base, 5043, transponder 208. Azul 6999, cotejamento correto, chama para o portão 3. Parei. Passaria 2733. Passaria 2733, chama o torre na frequência 118, decimal 95. Torre 118, 95, 2733. Short final, inside 2591. Brazilian Force 2591, maintain position. Roger, maintain position. Colagem imediata assim que é autorizado, tá? 3045. É confirma? Aguardando a autorização de decolagem, ok? Tudo bem. Tá 3190, desce para 2.000 pés, 3.000 sinal e LS, pistão 2.0, reporte estabilizado. 2.000, reporte estabilizado, 3.1.0. Acenar 6.2.1.0, desce para nível 0.5.0. Autorizado, nível 0.5.0, acenar 6.2.1.0. 1, holding short up, runway 10 on Delta. Maintain position and make to cross on runway 10, 2591. Roger, maintaining position, waiting to cross 2591. 3145, autorizado de decolagem, pistão no 0, vento 140 graus com 99. 569. Alfa X-ray 96. Bolo 869, autorizado táxi, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette para o portão 06. O Fosfera 2733 está no externo. Para posicional, a estabilidade em LS. Gente, Deus, a solicitação da Força Aérea que ele passe um pouquinho mais acidente para que a gente possa passar. Gente, aguarde. Roger, go ahead. Go ahead. You'll be the heading? Yeah, we are able to go to the line of loading points. Thank you, sir, because there is aircraft behind your view. Okay, Roger, sorry about that. Força aérea 2733, autorizado pouso pistão no zero, vento no 40 graus, 89. Celebra pouso pistão no zero, força aérea 2733. E curva à esquerda. Aciona 5037, controle 120 do sinal 8. Harrison, dizendo que Recife na frequência 126 decimal 85 quaterna, 125 decimal 45. 2685, grando, até amanhã. Meu nome é Golfo, cotejamento correto, confirma o tipo de alberto. Proximo contato radar, decolagem, suba via saída da EL para nível 360. Via da EL 360, possibilidade de pro Alenda. Autorizado para de Leda, na 3145. Autorizado Leda, 3145. Calibre no plantão 03, chama Tex. É 2733 no solo ao 54, livre à esquerda. Na hotel, a estação na frequência livre. Brasília Force 2591, clear to cross on runway 10, via taxiway hotel. Roger, clear to cross runway 10 via hotel 2591, thank you very much. Localizador João com campo, 3190. 3190, chamando sua independência, 198, decimal 95. 295, obrigado. Estacionamento 210, desce para 2210, autorizado sinal ILS. X-ray, pistão 10, é estabilizado. 2000 pés autorizado a final do ILS X-ray, tamanho estabilizado, é 2000. Salvador, boa tarde, 3190 da TAM, passando em Ilha Serra, baixar travado, visão para o campo. TAM 3190, tem contato visual, tem pouso autorizado, pistão no zero, vento no 40 graus, com 89, autorizado. Lembre pouso 10, 3190. O nome 66, sem identificação, no serviço chega da Mari para nível 050, ajuste no 095. O nome 66, autoriza a sua de fato. computador, tem um aeroporto internacional à vista, Oceania 6210. Oceania 6210, reduza para você de aproximação, chame torre na sequência 198, isso mano. Reduzindo, 2.5 para a torre, obrigado, boa. Boa tarde, Oceania 6210, dá 2.5 do marcador de terra. 6210, número 2, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando para pouso, 6210, sente como 2. Tá 3190 no sala 59, livre direita 1211. Vamos lá. 3145, chama o centro Recife na sequência 125, décima 1, alterna 133, décima 95. 351, 3395, boa tarde. Oceania 6210, tem pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 89. Livre pouso, pista 10, Oceania 6210. Olá, está bravo, Cecília. Romeu Mesca Bravo, autorizado cruzamento entre Duna e Simba, 510, aporte visual com local de pouso. Pode iniciar o pulso, pode ser nada mais. Solo 01, livrando a direita, 1, 2, 1, 1. Livrando a direita, chamando solo 2, 1, 1. Obrigado, senhora, boa tarde. Livre, airport final 032. Airport 032, go ahead. Boa tarde, airport final 032, what is that expect for today? 6210 do Chanel, Bruno. 6210, táxi. Até antes da Juliette, reporte para ingresso no Patio. Até antes da Juliette, chamará para ingresso, 6210. 507. Está autorizado, só ingressar via pista, que é a parte quando pronto para decolagem da 90. Airport down 0502. Airport 0502, go ahead. Request 8505, from the floor. 8505, prosseguindo com o 2SSN. Está autorizado táxi até o hotel, reporte quando lá. Flight 2045, stand by until 2015. And as soon as I receive your flight, then I will call you to clear you to Lisbon. Copy. And what SID can we expect? Fuka departure, Aru transition. Episode 17, confirm. Fuka departure, Aru transition. And confirm the episode. Episode 10. Fuka departure, Zipa transition. Fuka departure, Zipa transition, airport 210, airport now 0-0. That's correct. Question 6210, Juliette, portão 4, assim que o Echo 190 da Azul liberar o Fátima. Autorizado Juliette para o portão 4, no o tráfego da Azul. Deverá iniciar o táxi. É 2. Para o táxi 1699, alterna com 5, 4 horas e 30, 111, 111, 111. 1699, autorizado o táxi direita indo até o ponto de espera da pista 10. O ponto de espera torre, anda no 8, decimal 95, QNH 10 no 5. 101, ponto de espera de 295, para 1699. Salvador, muito boa tarde, 1-1-6-9-9, quanto espera da mulher? 9-9-9, mantém um ponto de espera, aguarde. Ele é mantém, 9-9-9. Começa Bravo, Câmara Curso. Começa Bravo, Professor Livre. Tá bom. Meu Romano Novo, pronto. 4894, aqui é a identificação, chegada Mari, autorizado pro de TAP, desce para nível 050, ajuste na 095. Gol 1166, desço para 2 metais, autorizado na ILS, pistão 10, reposto estabilizado. 2000, autorizado ILS, reportado estabilizado, gol 1166, amigo. Tempo 07, mantém a posição e aguarde. Meu Golf decolou 06, prossegue curva esquerda 300 metade da PUCA, chama o controle 1.